paixão é cultura de um povo que sabe o que quer. É tão pura emoção no prazer de dizer do pé. É paixão, é cultura de um povo que sabe o que quer. Sabe o que quer, sabe o que quer. É tão pura emoção no prazer de dizer do pé. É cantar, é mostrar mais e mais o que é ser feliz. É erguida, é nobreza pintada por todo o país. É cantar, é mostrar mais e mais o que é ser feliz. É erguida, é nobreza pintada por todo o país. Pagode é samba, samba e pagode. Pagode é, pagode é samba, samba e pagode. Pagode é. É som de bamba com tantã, com pandeiro, com ganzá e tamborim. Com eco, eco, com repique, eco, ica, vovô e cachixi. É som de bamba com tantã, com pandeiro, com ganzá e tamborim. Com eco, eco, com repique, eco, ica, vovô e cachixi. É alegria, na harmonia, o coração. Com cavaquinho.